haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 164ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje teremos uma emissão exclusivamente dedicada ao Festival Eurovisão da Canção. Um dia antes da final da 58ª edição do certame, que se irá realizar em Malmö, cidade da Suécia, recordaremos as 12 canções mais bem classificadas na final do ano passado, 2012, que teve lugar na capital do Azerbaijão, Baku. Iniciamos com Zaleila, interpretada pelo grupo representante da Roménia, Mandinga, que ocupou o 12º lugar com 71 pontos. Na 11ª posição e com mais 10 pontos, 81, o cantor moldavo Pasha Parfeni cantou a melodia Lautar. At the wedding tonight, she looks nicer than the bride. When she smiles, I forget my lyrics. I got blind, I got mad, not from the time she had, but from the beauty that put my heart on fire. Yeah, you have never been to my show, you have. Like from paradise, you came down from the skies on a plane which belongs to your daddy. Welcome to carousel, the wine is sweet, but she can't cost too much. It's no good for a princess. You have never been to my show, you haven't seen before. How looks that drop? Show you haven't seen before. How looks that trumpet? But the sound goes way to your soul. Gets you out of control. This trumpet makes you my girl. You. Depois de Moldávia, a viagem imaginária será mais curta. De Espanha até Baku, viajou Pastora Soler, que amelhou 97 pontos relativos ao 10º posto, graças à produção musical Quédate Comigo. Perdão se não supe dizer. Que lo eras todo para mí, perdón por el dolor. Perdona cada lágrima, yo sé que no merezco más, pero si no te tengo aquí, no sé. Quédate. fez-se representar por Nina Zilli, cantora que terminou no nono lugar, somando 101 pontos, através da canção intitulada L'amore è femmina, out of love. Unbelievable, I can't wait to go with like a rolling stone, you hit me. Boom, boom, boom. If you were my king, would I be your prince of break? And now, my heart, you kill me. Boom, boom, boom. Day and night, fight to fight. Don't know where you are, when I'm close, you're far. Oh, no, no, no, no. Day and night, it's a lie. I waste my tears, you should fool. I'm more than de 3 dos 5 países qualificados automaticamente para a final, são eles Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido. Depois de Espanha e Itália, seguir-se-á a Alemanha. Lena tinha defendido a nação germânica em 2 anos consecutivos. No ano passado foi a vez de Roman Lowe ser o protagonista. Foram 110 pontos e a 8ª colocação para Standing Still. Guess we knew this was coming on, cause you're already gone in my head. You can tell me that I'm wrong, that you're staying with me instead. When winter's come along and summer's dead and gone, I can put my arms around the emptiness I found and find a way to make you stay. But I'm standing still, I'm standing still as you leave me now. I'm standing still, I'm standing still as you walk now. Yeah, I'm just standing still. Never thought I'd be this strong, the pieces of me break so easy. What I thought would be the end is just a feeling that you freed me. Girl, this ain't giving up, it's knowing where to stop, knowing where the thing is over. mais ausentes da edição deste ano, em 2012 conseguiu o 7º lugar. O intérprete Kan Bonomo amealhou 112 pontos ao cantar na melodia Love Me Back. Oh, hey, hey, baby, love me back today. Never ever sink my ship and sail away. Oh, oh, baby, don't shut me down. Give me all the love I need and I'll be gone. I'm a lonely sailor drinking the night away. My ship is made from hope, she's searching for your bay. But you don't care. Hop onto my ship, baby, I'll make you fly. You love me and you know that, baby, don't you lie. Like me like I like you and say na na na na na na na. A bit of rock and roll, baby, don't you crush my soul and make me fall. Oh, hey, hey, baby, love me back today. Don't you ever sink my ship and sail away. Hop onto my ship, baby, I'll make you fly. You love me and you know that, baby, don't you lie. Like me like I like you and say na na na na na na na. High seas, oceans, cannons and potions. A sailor's passion can always conquer the oceans. Sing with me, my children. Hop onto my ship, baby, I'll make you fly. You love me and you know that, baby, don't you lie. Like me like I like you and say na na na na na na na. Na sexta posição ficou Estónia, representada por Ott Lepland, um jovem que curiosamente completa hoje, dia 17 de maio, 26 anos. Parabéns, Ott! 120 pontos para a produção musical Kula. Kula, Misragi Psilmari, Kula. Kaugel tavi kuula, mis tuulel öelda veel kuulud. Vaata, kui pimedus on teel, oota. Valgus püsige, kuula, kuis hingab sinu maa, kuula mind. Kuula, mis vaikusesse jäi. Lihtsaid hetki vaid sa kuula. Ka südamel on Let's go. nem vinte sai de ti vou ir. Só culpa da melo. Albânia viajou uma cantora nascida na Sérvia, Rona Nishliu, que obteve nacionalidade albanesa precisamente no ano passado, 2012. Rona chegou ao quinto lugar, já que 146 pontos foi a classificação obtida pela faixa SUS. Anfitrião, que tinha vencido o Festival Eurovisão em 2011, o Azerbaijão, terminou na quarta posição, com 150 pontos. Sabina Babaeva foi a cantora e a canção tem o título When the Music Dies. You are my best friend. You are my You were the best of me. The reason that I believe. So don't leave me now. And I try to keep us alive. But you were cold. Dies. It's all black and white, and there's no sunrise when the music dies. No, It gets cold when there's no sunrise. E chegamos ao pódio, regressando à Península Balcânica Europeia. Na Sérvia, o experiente Željko Joksimović é artista famoso e atingiu o terceiro lugar, somando 214 pontos, interpretando Nije Ljubav Stvar. Više sreće drugi put. Kažeš mi to tako lako. Vidim da nam ne ide. A još kako moglo je. Iako odeš ti, nešto tvoje znam, tu će ostati. Nije ljubav stvar da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moje brodolo. Da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, to moj je brodolom. Idi samo, samo idi tamo, leti prvaj srce drugome da. Samo moj je brodolom. O segundo lugar foi para a Rússia, que levou para Baku um grupo de senhoras idosas, o Buranovski Babuchki, que num ritmo animado mereceu 259 pontos. Escutemos Party for Everybody. Party for everybody, come on and dance. Mas Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao Festival Eurovisão da Canção. Amanhã, sábado 18 de maio de 2012, será o dia da final da 58ª edição do certame em Malmö e que não contará com Portugal. Pela quarta vez, o nosso belo e estimado país não estará representado no certame musical europeu. Além de Portugal, também Bósnia e Herzegovina, Eslováquia e Turquia não enviaram intérpretes para a Suécia. Hoje recordamos as 12 canções mais bem classificadas na final do ano passado, 2012, que teve lugar no Azerbaijão. A vencedora em Baku foi a sueca Loreen. 372 pontos deixaram a concorrência distante e valeram o primeiro lugar à canção Euphoria. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade.